É mais que conhecido o fato de o desmatamento urbano ser um dos fatores que impulsiona a procriação do... Eita, aí, tá vendo?